Portal Colapso. Pipoco, boneco. A onda do momento é o uísque de quatro letras. É verdade. Crise. É só pitu, pitu. Na boca das negras é só pitu, pitu. Na boca das negras é só pitu, pitu. Na boca das negras é só pitu. Dos paredões está cheio de brotinho. Acabou o escol, bebi já quatro aves e a cerveja. Agora só tá rolando um tal de uísque, quatro letras. Só pitu, pitu. Na boca das negras, só pitu, pitu. Na boca das negras, só pitu, pitu. Na boca das negras, só puxa o solo, jubeba. Perdeu um focão, rei da minha. Não vou nem falar nada, não. Você tem que se liga, swing. Cadê só o seu pai? Vai se balançando no paredão. É só pitu, pitu. Na boca das negras é só pitu, pitu. Na boca das negras é só pitu, pitu. Na boca das negras é só pitu, pitu. Assim eu vou cantar. Chega o fim de semana, vai rolar um rolezinho. O baile dos paredões está cheio de brotinho. Acabou o escove, bicho, catuabe e a cerveja. Só tá rolando tal de uísque, quatro letras, é só pitu, pitu. Na boca das negras, só pitu, pitu. Na boca das negras, só pitu, pitu. Na boca das negras, só pitu, pitu. Na boca das negras, só pitu, pitu. É uísque, quatro letras. É, meu filho. É hora que acaba, né? Pra não deixar o reggae acabar, né? Acabar tudo, é o pitozinho. Quatro litros, resolve o problema, né? Ficou bom, ficou bom.